Cheiro 14. O governador contraiu os lábios em desaprovação, erguendo uma sobrancelha. O senhor não é judeu nem negro. Posso falar de cavalheiro para cavalheiro, não posso? Com toda a franqueza, Sr. Fraser, existe a lei e existe o que é feito. E ele ergueu o copo com um ligeiro sorriso, lançando o anzol. E tenho a certeza de que o senhor entende isto tão bem quanto eu. Possivelmente até melhor, murmurou Jamie com um sorriso educado. O governador lançou-lhe um olhar pungente, mas depois riu-se. Ergueu o seu copo de brandy em reconhecimento e bebericou. Nós entendemos-nos, Sr. Fraser, disse ele, anuindo com satisfação. Jamie inclinou ligeiramente a cabeça. Então não seriam levantados problemas às qualificações pessoais dos que podem vir a ser convencidos a aceitar a sua oferta? Nenhum, disse o governador, pousando o copo com um baque. Desde que sejam homens fortes, capazes de trabalhar a terra, não peço mais nada. E o que não é solicitado não precisa de ser dito, não é assim? Ergueu uma sobrancelha fina, inquirindo. Jamie rodou o copo nas mãos, como se admirasse o tom profundo do líquido. Nem todos os que sobreviveram à revolta de Stuart tiveram a mesma sorte que eu, Sua Excelência, disse ele. O meu filho adotivo perdeu a mão. Um dos meus companheiros só tem um braço. No entanto, são homens de bom caráter e esforçados. Conscientemente, eu não poderia aceitar uma proposta que não os incluísse também. O governador descartou o assunto, abanando a mão. Desde que eles sejam capazes de ganhar o próprio pão e não sejam um fardo para a comunidade, são bem-vindos. E então, como se temesse ter sido descuidado na sua generosidade, endireitou-se, deixando o charuto queimar na beira do cinzeiro. Como mencionou os jacobitas, esses homens terão que fazer um juramento de lealdade à coroa, se é que ainda não fizeram. Posso perguntar-lhe, senhor, como diz ser papista, o senhor? Os olhos de Jamie devem ter-se semicerrado um pouco por causa do fumo, mas penso que não. Nem os do governador Tryon, que tinha apenas 30 e poucos anos, mas não era muito crítico. Virou-se novamente de frente para a mesa. Só lhe vi as costas. Mas percebi que olhava atentamente para Jamie, observando os movimentos rápidos da truta dentro de água. Não pretendo lembrá-lo da sua indignidade passada, disse ele calmamente, nem ofender a sua honra. Mesmo assim, o senhor entenderá que é meu dever perguntar. Jamie sorriu, quase sem humor. E o meu é responder, espero eu, disse ele. Sim, sou um jacobita perdoado. E sim, eu fiz um juramento, como os outros, que pagaram esse preço pelas suas vidas. Abruptamente, pousou o copo de vidro ainda cheio e afastou a cadeira pesada. Ficou de pé e fez uma vénia ao governador. Está a ficar tarde, Sua Excelência. Peço a sua licença para me retirar. O governador recostou-se na cadeira e levou o charuto lentamente aos lábios. Chupou com força, fazendo a ponta brilhar enquanto olhava para Jamie. Depois anuiu, deixando uma nuvem de fumo esbatida sair dos seus lábios contraídos. Boa noite, Sr. Fraser. Pense na minha oferta, está bem? Não esperei para ouvir a resposta, não precisei de o fazer. Atravessei o corredor depressa com um restolhar de saias, sobressaltando um lacaio que dormitava num canto escuro. Consegui chegar ao quarto que nos tinham emprestado na ala do estábulo, sem dar de caras com ninguém, e caí na cama. O meu coração batia aceleradamente, não só por ter subido a escada a correr, mas pelo que eu ouvira. Claro que Jamie iria pensar na proposta do governador. E que proposta! Reaver, de uma vez, tudo o que tinha perdido na Escócia e mais? Jamie não nascera lorde e proprietário de terras, Mas a morte do seu irmão mais velho fizera com que ele se tornasse dono de Lallybroch e desde os 8 anos fora criado para assumir a responsabilidade de uma propriedade, de cuidar da terra e dos ocupantes, de colocar o bem-estar deles acima do seu. Depois viera Charles Stuart, com a sua marcha insana para a glória, levando os seus seguidores à ruína e à destruição. Jamie nunca falara mal de Stuart. Nunca dissera nada sobre Charles Stuart. Tampouco falara sobre o que aquele empreendimento lhe tinha custado pessoalmente. Mas agora, recuperar tudo? Novas terras, cultiváveis e cheias de caça, colonizadas por famílias sob o seu patrocínio e proteção? Era como o livro de Job, pensei eu. Todos aqueles filhos e filhas, camelos e casas, destruídos tão casualmente e depois substituídos por presentes tão extravagantes. Eu sempre vi essa parte da Bíblia com certa dúvida. Um camelo era como o outro camelo, mas os filhos pareciam coisa diferente. E ainda que Job tenha aceitado a substituição dos filhos como simples justiça, eu nunca conseguia deixar de pensar que a mãe dos filhos mortos podia pensar de outro modo. Incapaz de me sentar, fui novamente até à janela, olhar para o jardim escuro. Não era somente a excitação que fazia o meu coração bater rapidamente e as minhas mãos transpirarem. Era o medo. Com os assuntos como estavam na Escócia, como estavam desde a revolta, não seria difícil encontrar emigrantes dispostos. Eu já tinha visto navios chegarem ao porto nas Índias e na Geórgia, despejando a sua carga de imigrantes, tão cansados e abatidos pela viagem, que mais pareciam vítimas dos campos de concentração, esqueletos vivos, brancos como lesmas, por terem estado presos 2 meses em decks inferiores escuros. Apesar do custo e da dificuldade da viagem, apesar da dor da separação de amigos e familiares e da terra natal para sempre, os imigrantes chegavam às centenas e aos milhares, levando os filhos, aqueles que tinham sobrevivido à travessia, e os seus pertences em trouxas pequenas e poídas, fugindo da pobreza e do desespero, não à procura de fortuna, mas de sobrevivência, apenas de uma oportunidade. Eu passara pouco tempo em Lallybroch, no inverno anterior, mas sabia que havia moradores ali que tinham sobrevivido apenas graças à boa vontade de Ian e dos jovens Jamie, as suas culturas só dando o suficiente para viver. Apesar de haver boa vontade, ela não era inesgotável, e eu sabia que os parcos recursos costumavam ser esticados ao máximo. Além de Lallybroch, havia contrabandistas que Jamie conhecera em Edimburgo e os destiladores ilegais de whisky escocês. Todos os homens, na verdade, que se viram obrigados a recorrer à ilegalidade para alimentar as suas famílias. Por isso, não. Encontrar imigrantes dispostos não seria problema nenhum para Jamie. O problema era que para recrutar homens adequados para o propósito, ele teria de regressar à Escócia. E na minha mente eu via a imagem de uma lápide de granito num terreno escocês, num monte, acima das marés e do mar. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, estava escrito. E por baixo o meu nome estava entalhado. Amado marido de Claire, eu enterrá-lo-ia na Escócia. Mas não havia data na lápide quando a vi, 200 anos mais tarde. Não sabia quando seria dado o golpe. Ainda não, sussurrei, cerrando os punhos na seda da minha anágua. Ainda só o tenho há pouco tempo. Deus, por favor, ainda não. Como se fosse uma resposta, a porta abriu-se e James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser entrou, empunhando uma vela. Ele sorriu-me, alargando o colarinho. Tu andas de pantufas, Sassanar. Pelos vistos, tenho de te ensinar a caçar um dia destes, pois és uma ótima perseguidora. Não pedi desculpas por ter ouvido a conversa, mas ajudei-o com os botões do colete. Apesar da hora tardia e do brandy, os seus olhos estavam claros e alerta, e o corpo firme quando o toquei. É melhor apagares a vela, aconselhei eu. Os insetos vão comer-te vivo. Tirei-lhe uma melga do pescoço para provar o que estava a dizer, e o frágil corpo desfez-se numa mancha de sangue entre os meus dedos. De entre os cheiros de brandy e fumo de charuto, senti o cheiro da noite nele e o odor almiscarado e leve da nicotina. Ele caminhara entre as flores do jardim. Fazia isso quando se sentia estressado ou ansioso. E ele não me parecia estressado. Jamie suspirou e flexionou os ombros quando lhe segurei no casaco. A camisa estava molhada com suor e ele retirou-a com um resmungo de aversão. Não sei como é que estas pessoas conseguem viver vestidas assim, com este calor. Os selvagens é que são sensatos por andarem só vestidos com tangas. Seria muito mais barato, disse eu. Apesar de esteticamente menos atraente, imagina o barão Pensler com uma tanga. O barão devia pesar cerca de 150 quilos e tinha a pele muito clara. Ele deu uma gargalhada, o som abafado pela camisa que despia. Tu, em contrapartida, sentei-me no banco junto à janela, admirando a vista, enquanto ele despia as calças, equilibrando-se numa perna para descalçar a meia. Com a vela apagada, o quarto estava mergulhado na escuridão, mas com os olhos já adaptados, eu conseguia vê-lo, os membros compridos e pálidos contra o veludo da noite. E por falar no barão, espicacei. 300 libras esterlinas, replicou ele satisfeito. Endireitou-se e atirou as meias enroladas para um banquinho. Depois inclinou-se e beijou-me. E a ti o devo, Sassenach. Pelo meu valor como bibelô, queres tu dizer? Perguntei secamente, lembrando-me da conversa dos Wileys. Não, disse ele brevemente. Por manteres o Wiley e os seus amigos ocupados ao jantar, enquanto eu conversava com o governador. Bibulou uma ova. Stanhope quase deixou os olhos no teu decote, o atrevido. Pensei em chamar-lhe a atenção, mas a descrição é a melhor qualidade, disse eu, levantando-me e beijando. Não que eu tenha conhecido um escocês que pensasse assim. Sim, bem, havia o meu avô, o velho Simon. Acho que podemos dizer que a marca dele foi a descrição, no fim. Percebi divertimento e tensão na sua voz. Se ele não falava sobre os jacobitas e os acontecimentos da revolta, não significava que se tinha esquecido deles. A conversa dele com o governador, obviamente, fizera com que ele se lembrasse dos dois. Eu diria que a discrição e o engano não são a mesma coisa. E o teu avô andava a pedir aquilo há pelo menos 50 anos, respondi. Simon Fraser, Lord Lovat, morrera decapitado na Tower Hill aos 78 anos, depois de passar uma vida de fraude sem precedentes, tanto pessoal como política. Por tudo isso eu senti pena pela morte do velho vigarista. Jamie não discutiu comigo, mas parou ao meu lado na janela. Respirou fundo, como se sentisse o cheiro perfumado da noite. Eu conseguia ver com clareza o seu rosto sob o brilho das estrelas. Estava calmo e tranquilo, mas com um olhar retraído, como se os seus olhos não vissem o que estava diante deles, mas algo totalmente diferente. O passado? Questionei-me. O futuro? Como é que era? Perguntei de repente. O teu juramento? Senti mais do que vi. O movimento que ele fez com os ombros, um ligeiro encolher. Eu James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, juro, e responderei a Deus no dia do juízo final, que não tenho nem terei em minha posse nenhum revólver, espada, pistola ou qualquer arma. E juro nunca usar tartan, xadrez ou qualquer peça de vestuário das terras altas. E se o fizer, que seja amaldiçoado nas minhas atitudes, família e propriedade. Inspirou profundamente e prosseguiu, dizendo: Que nunca mais veja a minha esposa e os meus filhos, o meu pai, a minha mãe e os meus parentes. Que eu seja morto em batalha como um cobarde e sem enterro cristão, longe dos túmulos dos meus antepassados e parentes. Que tudo isto me aconteça se eu quebrar o meu juramento. E importaste-te muito? Perguntei após um instante. Não, disse ele delicadamente, ainda a olhar para a noite. Naquela época, não. Existem coisas pelas quais vale a pena morrer ou passar fome, mas não pelas palavras. Talvez não por essas palavras. Ele virou-se para olhar para mim. Os traços desvanecidos à luz das estrelas. Mas o sorriso era bem evidente no seu rosto. Sabes as palavras? O túmulo tinha o seu nome, mas não a data. Eu podia impedi-lo de voltar à Escócia, pensei eu, se eu pudesse. Virei-me para olhar para ele, recostada na janela. E quanto a... Eu amo-te. Ele tocou no meu rosto com uma mão. Uma brisa passou por nós e eu vi os pelos do seu braço eriçarem-se. Sim, sussurrou ele. Essas, sim. Havia um pássaro a cantar ali perto. Algumas notas claras, seguidas de uma resposta. Um gorjear breve e depois silêncio. O céu lá fora ainda estava muito escuro, mas as estrelas estavam menos brilhantes do que antes. Virei-me agitada. Estava nua, coberta apenas por um lençol de linho, mas mesmo de madrugada o ar estava quente e abafado, e a leve depressão onde eu estava deitada estava úmida. Eu tentara dormir, mas não consegui, nem mesmo fazer amor, o que normalmente me ajudava a relaxar de satisfação, só me tinha deixado, desta vez, inquieta e peganhenta. Ansiosa e preocupada ao mesmo tempo pelas possibilidades do futuro, e sem conseguir confiar nos meus sentimentos perturbados, eu sentia-me separada de Jamie, afastada e desligada, apesar da proximidade dos nossos corpos. Virei-me novamente, desta vez para Jamie. Ele estava deitado na posição de sempre, de costas, o lençol amarrotado à volta da anca, as mãos delicadamente unidas sobre a barriga lisa. A cabeça estava ligeiramente inclinada na almofada, o rosto relaxado no sono. Com a boca entreaberta e as pestanas pretas e longas tocando as faces, sob a luz fraca, ele parecia ter 14 anos. Senti vontade de lhe tocar, sem saber se queria acariciá-lo ou meter-me com ele. Apesar de me ter dado prazer físico, tirara-me a paz de espírito e eu sentia-me irracionalmente invejosa do seu descanso tão tranquilo. Não fiz nem uma coisa nem outra, simplesmente deitei-me de costas, permanecendo de olhos fechados, contando carneiros que me desobedeciam por serem carneiros escoceses, saltitando felizes num cemitério, saltando alegremente por cima das lápides. O que é que te está a incomodar, Sassenach? Disse a voz, ensonada ao meu lado. Abri os olhos. Nada, respondi, tentando parecer igualmente sonolenta. Estou bem. Ouvi um ronco baixo e o farfalhar do colchão e dos lençóis quando ele se virou. Mentes muito mal, Sassenach. Estás a pensar tão alto que consigo ouvir daqui. Não se consegue ouvir as pessoas a pensar. Mas eu consigo. Pelo menos ouço-te a ti. Ele riu-se e estendeu uma mão que preguiçosamente aninhou na minha coxa. E o que é que foi? O caranguejo apimentado causou-te flatulência? Não. Tentei desviar a minha perna, mas a mão dele estava presa como uma lapa. Ainda bem. Então o que é? Pensaste finalmente numa resposta sarcástica para os comentários do Sr. Wiley a respeito das ostras? Não, disse eu irritada. Se queres saber, estava a pensar na proposta que o governador Tryon te fez. Podes soltar a minha perna? Ah, disse ele sem me largar, mas parecendo menos ensonado. Bem, por falar nisso, eu estava a pensar também nesse assunto. E o que é que achas sobre isso? Desisti de tentar tirar a mão dele e virei-me de barriga para baixo, apoiando-me no queixo, a olhar para ele. A janela ainda estava escura, mas as estrelas já tinham deixado de brilhar tanto, desaparecendo com a chegada do dia. Por que será que ele a fez? Ai, sim, mas pensei que ele te tivesse explicado. Ele resmungou um pouco. Bom, ele não está a oferecer-me terra pelos meus lindos olhos azuis, posso garantir-te. E abriu os olhos em questão e ergueu uma sobrancelha para mim. Antes de fazer qualquer acordo, Sassenach, quero saber o que há dos dois lados, percebes? Achas que ele não está a dizer a verdade? A respeito de a coroa oferecer concessões para ajudar a colonizar a terra? Mas ele disse que acontece há 30 anos? Protestei. Certamente não poderia mentir em relação a isso. Pois não, concordou ele, até onde eu sei. Mas as abelhas com mel na boca têm ferrões no rabo, não é? Ele coçou a cabeça e afastou os cabelos soltos do rosto, suspirando. Pergunta a ti própria isto, Sassenach, acrescentou ele. Porquê eu? Bem, porque quero um cavalheiro respeitável e com autoridade, disse ele lentamente. Precisa de um bom líder. E está claro que o primo Edwin lhe disse que tu és esse líder. E um homem razoavelmente abastado. Que não sou, mas ele não sabe disso. Achas mesmo isso? Perguntou ele com sarcasmo. O primo Edwin deve ter-lhe dito tudo o que sabia. E o governador sabe que eu fui um jacobita. É verdade, alguns conseguiram fortunas nas Índias depois da revolta. E eu poderia ser um deles. Mas ele não deu qualquer razão para pensar isso. Ele sabe que tu tens algum dinheiro, mencionei. Por causa do Penciler? Está bem, disse ele pensativo. O que é que mais que ele sabe sobre mim? Só o que tu lhe disseste ao jantar, pelo que eu sei. E ele não pode ter ouvido muitas coisas sobre ti, de mais ninguém. Afinal de contas, estás na cidade há menos de... Achas que é isto? O volume da minha voz aumentou com incredulidade e ele sorriu, um pouco sério. A luz ainda estava muito distante. Mas ao aproximar-se, os traços do seu rosto ficaram mais definidos na penumbra. Sim, acho. Tenho ligações com os Cameron, que além de serem abastados, são muito respeitados na colónia. Mas ao mesmo tempo sou novo aqui, com algumas relações e nenhuma parceria conhecida. Exceto, talvez, ao governador que te está a oferecer uma boa terra, disse ele lentamente. Ele não respondeu logo, mas virou-se para se deitar de costas, ainda a agarrar a minha perna. Tinha os olhos fixos no teto branco, com as grinaldas e os cupidos fantasmagóricos. Conheci um ou dois alemães na minha época, Sassenach, disse ele, pensativo. O seu polegar movia-se lentamente de um lado para o outro, na pele macia da parte interna da minha coxa. Não eram descuidados com o dinheiro, fossem judeus ou gentis. E apesar da tua beleza hoje à noite, não foi só o teu charme que fez com que o cavalheiro me oferecesse 100 libras a mais do que o ferreiro. Ele olhou para mim. Tryon é um soldado. E ele sabe que eu também sou. E houve aquele probleminha com os reguladores há 2 anos. A minha mente estava tão distraída com as possibilidades intrínsecas do discurso dele que quase não percebi a familiaridade cada vez maior da sua mão entre as minhas coxas. Quem? Ah, esqueci-me, tu não ouviste essa parte da conversa. Por estares ocupada com os teus admiradores. Não fiz qualquer comentário, porque queria saber mais sobre os reguladores. Pelo que parecia, eram uma associação qualquer de homens, formada pelos que menos tinham poder na colónia, que se tinham ofendido com o que eles consideravam um comportamento caprichoso e injusto, e aqui e ali um pouco ilegal, por parte dos oficiais, xerifes, juízes, cobradores de impostos e por aí fora. Sentindo que as reclamações deles não eram suficientemente abordadas pelo governador e pela Assembleia, começaram a fazer justiça pelas suas próprias mãos. Os delegados do xerife tinham sido assaltados. Os juízes foram retirados das suas casas por multidões e forçados a demitirem-se. Um comitê de reguladores escrevera ao governador implorando-lhe que ele abordasse as desigualdades com as quais eles sofriam. E Tryon, um homem de ação e diplomacia, respondera calmamente, chegando ao ponto de substituir um ou dois dos xerifes mais corruptos e emitir um ofício aos oficiais de justiça a respeito da apreensão de bens. Stanhope disse algo sobre um comitê de segurança, disse eu interessada, mas parecia ser recente. O problema foi encoberto, mas não resolvido, disse Jamie, encolhendo os ombros. E pode ficar encoberto por mais algum tempo, se assinar. Mas uma vez descoberto, vai reaparecer com força. Tryon acreditaria valer a pena o investimento? Comprar a lealdade e o dever de um soldado experiente, liderando a lealdade e o trabalho dos homens sob o seu patrocínio? Tudo estabelecido numa zona distante e problemática da colónia? Eu teria achado a perspectiva barata, com o custo de 100 libras e alguns hectares de terra do rei. Afinal, Sua Majestade tinha muita terra. Então, estás a pensar nisso? Naquele momento estávamos em frente um do outro, a minha mão sobre a dele em reconhecimento. Ele sorriu preguiçosamente. Não vivi tanto por acreditar em tudo o que me dizem, Sassenach. Por isso, talvez a aceite. Talvez aceite a generosa oferta do governador, ou talvez não. Mas quero saber muito mais sobre ela, antes de aceitar ou recusar. Assim, parece um pouco estranho ele fazer tal oferta conhecendo-te tão pouco. Eu deveria ficar surpreendido ao saber que fui o único cavalheiro que ele abordou, disse Jamie. E não é um grande risco, pois não? Ouviste-me dizer-lhe que sou católico? Não foi surpresa nenhuma para ele. Sim, ele não pareceu ver qualquer problema nisso. Atrevo-me a dizer que não. A menos que o governador escolha torná-lo um problema. Meu Deus! A minha opinião a respeito do governador estava a mudar depressa. Mas eu não tinha a certeza se era para melhor ou para pior. Então, se as coisas não funcionassem como ele queria, ele só teria que contar que és católico. E um tribunal só teria de reaver as terras por causa disso. No entanto, se ele decidir manter-se calado, e se eu decidir fazer o que ele quer, não é assim? Ele é muito mais traiçoeiro do que eu pensava, disse eu admirada. Praticamente escocês. Ele riu-se ao ouvir isto e afastou os cabelos do rosto. As cortinas compridas da janela de repente esvoaçaram para dentro, trazendo com elas aquele cheiro de terra salgada, água do rio e o odor distante de pinheiros frescos. O vento anunciava a aurora. Como se tivesse sido um sinal, Jamie fez uma concha com a mão e um leve arrepio passou dele para mim quando o frio o atingiu nas costas nuas. Eu não acreditei antes, disse ele delicadamente. Mas se tiveres a certeza de que nada te está a incomodar. Nada, disse, observando o brilho que vinha da janela, a banhar a linha da cabeça e do pescoço dele com reflexos dourados. A sua boca continuava ampla e delicada, mas ele já não parecia ter 14 anos, nada mesmo, neste momento.